As pessoas que sonham, raramente enlouquecem. G.K. Chesterton. A imaginação não gera insanidade. O que gera insanidade é exatamente a razão. Os poetas não enlouquecem, mas os jogadores de xadrez sim. Os matemáticos enlouquecem, e os caixas, mas isso raramente acontece com artistas criadores. Em todas as partes vemos que os homens não enlouquecem sonhando. O fato geral é simples. A poesia mantém a sanidade porque flutua facilmente num mar infinito. A razão procura atravessar o mar infinito, e assim torná-lo finito. O resultado é a exaustão mental. Aceitar tudo é um exercício, entender tudo é uma tensão. O poeta apenas deseja a exaltação e a expansão, um mundo em que ele possa se expandir. O poeta apenas pede para pôr a cabeça nos céus. O lógico é que procura pôr os céus dentro de sua cabeça. E é a cabeça que se estilhaça. G.K. Chesterton. Ortodoxia. Um oferecimento de trechoar.com. Compartilhando leituras.